Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Antes de tudo, a nossa saudação legionária. Deus está presente. Que já vem em nossos corações para sempre. Meus amigos e meus irmãos, os quatro toques iniciais das trombetas representam, pela semeadura dos homens, catástrofes abatendo-se sobre o mundo físico, e a história tem relatado todas elas, que vem atingindo o mar, o céu, os rios, mas também o mundo espiritual. Por falar sobre esses estragos, essas catástrofes atingindo as águas, mares, rios, lagoas, nascentes, a poluição aí desbragada que ameaça o mundo, é como está no Apocalipse. Os fatos acontecem e os homens rilham os dentes contra Deus. Quer dizer, continuam a exercer os mesmos atos que provocam todos esses distúrbios sobre o mundo. Mas voltando ao assunto de catástrofes abatendo-se sobre o mundo físico, mas os rios, as nascentes, eu tenho aqui a terceira trombeta, versículos 10 e 11, do Apocalipse do Cristo, segundo João, no capítulo 8, que muito a propósito diz assim: terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha, e o nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se converteu em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Um dia desses eu tive que levar um filho meu a uma clínica por causa justamente de água, poluição. E o pessoal diz: as coisas do Apocalipse não acontecem, elas estão acontecendo. Eu poderia ainda me derramar sobre as primeiras trombetas, mas dar uma explicação rápida sobre as iniciais, mas eu quero chegar a uma passagem importante que está nos fatos que estão afligindo o mundo hoje. Quem me mandou o recorte foi a querida irmã Matilde Gonçalves, fiel legionária da boa vontade de Deus, já exerceu e tem exercido tantos cargos importantes na Legião da Boa Vontade. E muito a propósito tem a ver com água, portanto com a terceira trombeta. Esperem só um minutinho, enquanto eu mexo aqui nos papéis, que eu vou provar a vocês a realidade da profecia com os fatos. Ah, aqui está o recorte trazido pela Matilde Gonçalves. Um exemplo atual da consequência desoladora de decisões políticas, sociais, temos no que está ocorrendo com o Rio Jordão, diz o jornal aqui. O Rio Jordão, eu comento agora, é onde Jesus foi batizado, não se lembram? Vocês sabem que ele deixou-se batizar por João Batista, que não queria, a Bíblia relata, por considerar-se, e é verdade, inferior a Jesus. E dizia o Batista: como pode, Senhor, o inferior batizar o superior? Mas Jesus, vocês conhecem a passagem, nos acompanham aqui a leitura do Evangelho todos os dias, e se não, João, temos que cumprir as tradições humanas enquanto elas são necessárias, porque João mesmo dissera que Jesus viria em seguida, posto que João batizava com água. Batizar com fogo do Espírito Santo, quer dizer, as provas, os testes, os sofrimentos mesmo, que fazem o homem crescer. Esse é o verdadeiro batismo, o batismo trazido por Jesus. Eu costumo dizer que mais depressa cresce o homem quanto for desafiado, e que dificuldades são prêmios com que Deus premia a nossa inteligência. Mas o Jordão hoje virou um filete d'água, e como o Eufrates está passando por um processo de seca, é o que diz aqui, pelo menos, o jornal. Voltemos a ele. Como vemos na leitura das notícias da imprensa, que falam na iminência de uma guerra pela água, que está se tornando rara no Oriente Médio. Meus amigos e meus irmãos, o que são as trombetas, hein? Alguém se lembra do que venho dizendo há anos e anos seguidos e escrevendo também? O que elas significam? Fatos políticos. Muito bem, muito bem. Fatos políticos e fatos políticos guerreiros. Abro parênteses para um pequeno comentário. Recordem-se que antes da queda do Muro de Berlim e todos aqueles acontecimentos que resultaram no, podemos dizer, fim das forças da União Soviética, eu falava em fatos políticos e fatos políticos guerreiros. Na inauguração do Templo da Boa Vontade, por exemplo, quando lancei o Manifesto da Boa Vontade, foi em dezembro de 89, o Templo da Boa Vontade. Mas vocês responderam bem, vamos voltar ao assunto. As trombetas são fatos políticos e fatos políticos guerreiros. Não somente isso, porque tudo tem consequência. Nós vivemos na Terra o processo dos vasos comunicantes. Também já falei várias vezes aqui. Não há um departamento estanque na sociedade. Cai um lenço em Pequim e nós ficamos sabendo aqui. Imediatamente, pela televisão, pelo rádio, pela mídia. Fatos políticos e fatos políticos guerreiros. Mas por que só políticos? Por quê? Eu tenho que explicar. Alguém pergunta, por que só políticos? Quem faz essa pergunta está entre aqueles que, quando se fala sobre política, tem ainda a mente tão cheia de calos que pensa que política é somente aquilo que faz o partido tal, o partido qual, aquele grupo ideológico. Mas não é só isso, não. É muito mais que isso. Exemplo, já dei aqui várias vezes, vou repetir, inspirado no Napoleão Bonaparte, que dizia, a melhor figura de retórica é a repetição. Quer dizer, a melhor figura do discurso é a repetição. Desde que não se torne chato. Você pode repetir sem chatear o ouvinte. Mas vamos ao exemplo que eu costumo dar. Quando você levanta e bota o pé no chão e fala com a sua mulher, ou com o filho, com o seu pai, com a sua mãe, com um parente, com uma pessoa amiga que está na sua casa, ou com um empregado, com alguém, o que é que você está fazendo se não política? A política é a arte de viver. E esperamos que com o banho lustral do Evangelho e os alertamentos do Apocalipse seja a arte do viver com correção, viver perfeitamente. Então, quando eu digo fatos políticos e fatos políticos guerreiros, não me refiro somente a acontecimentos partidários da política comum que ajuda ou desgraça os povos. O político tem que ser, antes de tudo, um sacerdote, não um sacerdote sectário, fanático. O sacerdócio, como entendemos, que é expandir a fraternidade, a solidariedade. Política é qualquer vivência humana e espiritual. Todo ato tem uma correspondência. Se for um bom ato, uma boa consequência, um bom troco. Se for um ato mau, um mau troco, uma consequência maléfica. Causa e efeito. Causa e consequência. Então, quando as trombetas estão tocando, e eu digo fatos políticos e fatos políticos guerreiros, refiro-me também à gradação menor, ao relacionamento entre duas simples pessoas. E aquilo vai se ampliando até o relacionamento entre os povos, as nações, entre as empresas, as religiões. Tudo isso é fato político. Só que para que o mundo se corrija e viva melhor. Esse fato político, essa visão política humana tem que receber o banho iluminador do Evangelho e do Apocalipse de Jesus, o mestre dos mestres, sem o qual não haverá terceiro milênio. Em espírito e verdade, entendidos o Evangelho e o Apocalipse, não ao pé da letra que mata, à luz do novo mandamento do Cristo de Deus, que diz: amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, porque ninguém tem maior amor do que este, o de dar a própria vida pelos seus amigos. Onde é que está isso? Vão lá, no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulos 13 e 15. Entenderam a explicação? É preciso ter muita atenção às coisas que ocorrem. Eu pego o exemplo da Primeira Guerra Mundial. Vocês querem ver só uma coisa? Um fato aparentemente pequeno. Quem matou o arquiduque Francisco Ferdinando? E sua esposa Sofia? Provocando a partir da Sérvia, a pequena Sérvia, a primeira grande guerra, a Guerra Mundial. Foi um estudante, uma pequena célula humana. Não significa que eu esteja desfazendo do seu valor como ser humano, mas eu quero fazer uma comparação. Era um estudante. Matou o herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. E a esposa, Sofia. Uma pequena célula, um estudante. E tivemos a Primeira Guerra Mundial, que muitos pensavam que seria a guerra para acabar com todas as guerras. Significa isso? Que qualquer ato pequeno vai repercutir lá em cima. Não são apenas os atos próprios de governo que repercutem embaixo, em cima de nós, por toda a parte. Não. Os nossos também. Por menor que sejamos. Porque a sociedade somos nós multiplicados. Isso é uma teia de aranha. É como se fosse uma teia de aranha, um emaranhado, que vocês vão entender e saber fazer valer. O Apocalipse não é um livro de aberrações, de sustos. O Apocalipse é um livro constitucional. É um compêndio jurídico. É a jurisprudência de Deus. Acima de tudo, é um livro sociológico da sociologia divina, que nós devemos estudar com bastante atenção, porque trata, e trata muito bem, se quisermos entendê-lo, da nossa sobrevivência. Comunidade, como célula formadora da sociedade, o ser humano e de toda a sociedade, que é constituída dessas células todas, algumas doentes, que deixarão de ser, quando os governos entenderem que não basta instruir, que não basta educar, sem ao mesmo tempo espiritualizar as massas. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos nós. Quem confia em Jesus, não se esqueçam disso e não brinquem com ele. Por isso é que eu grito aqui e vocês completam sempre a nossa afirmativa. Com Jesus, recebemos. Deus está presente.